Vamos libertar o Brasil através do amor. Em cada olhar, um espinho na garganta de quem quer gritar. Estou feliz com meu país, mas é preciso confiar em Deus. Ele segurança pela